Controle, como coordena a morte, 6251? Aguarde, senhora, 6251. Aguarde. Federal 9970, complete a final, chame torre 11895. Chama agora 1895, Federal 9970. Torre, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento. 160 graus, 06 dúzia de nós e o ajuste de altímetro no 0 no nós. Autorizado, Federal 9970, pouso na 10. Para o Frank, Stan 3171, com 219 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com... autorizado o táxi até o ponto de espera, com 98 decimal 95, ajuste altímetro 10, 19. Teve o táxi até o ponto de espera, 1295 lá, bom dia, na sua disposição. Passamos a tela azul ao completo. Excelente comandante do reboque ao pinga número 1, bom dia. Excelente. Meia 251, chame o centro Recife, 1251, no secundário 13395. Vai liberar o sideral nasal 70. 70, solo 47, 1219, solo. 319, sideral nasal. Solo, bom dia, sideral 9970. Federal 9970, boa noite, bom dia. Alfa Kilo Pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao balizador, Federal 9970. Tunais, ajuste do altímetro no 019. Tem nível em área decolar, 23170. Tan 3171, decolado ao 51, controle 1208. 208, bom dia, senhor, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3171. TAN 3171, contato radar na decolagem, supervia saída da EL para o nível 320. Sobe até o 320, alguma possibilidade de voar motiva? Tem o perfil inicialmente, TAN 3171. Lado da EL da presente. Voar da EL da presente. 31 no 71, no chão no centro, Recife, 1 no 251, no alternão no 3395. 251 no 3395, obrigado. E o 5973 acione identificação, voe na pro de TAP para interceptar a chegada à mar e ajuste no 019 desça para 2000 pés. TAP, e o 019 para 2000 pés. Paulo, bom dia, Gol no 961, sente da Foxtrot, pro Galeão. Gol no 961, autorizado Galeão, via Upper November 857, moço restante conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída Dael, Leda, após posição Irume, decola da pistola 0 com curva direita, código 5066, controle no 208. Galeão, no 360, via Upper November 857 até moço, após conforme rota. Decola pela 10, perfil da El, Leda, após Irume, curva direita, 5066 transponder e 208 ao controle pro gol, 1961. Boa reta, chama pronto, portão 08. Chama pronto. Com 9916, sua identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1019, está autorizado a manter a presente velocidade, voe na proa da posição Banff. Foque na proa, desce na presente velocidade, desça para 4.000 pés, 1019. É 225 a sua identificação. MA 225, contato radar 98 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha a proa de Alagoinha para interceptar a chegada Bonf. Informa que é o número 2 na aproximação. Mantenha nível 180, reporte no ideal de descida. Está autorizado o procedimento EDS Extra Pistão no zero, reporte estabilizado. A 225 está autorizado para o de ponto que está presente, reporte melhor de descida. 996 pode voar Duna? Negativo Duna, gol 996, mantém a pro de ponto. A 6225, copia o controle? Foi na pro de ponto e reporte melhor de descida. 0961, pronto posicionamento no 8. Exato, chama táxi 0861961. Copiou no 961, autorizado, chama táxi. Copiou no 961. Eu 5973, complete, afinal de chame torre 11895. 5973, boa, até logo. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 50 graus 089, ajuste altímetro no 0 no 9, tráfego avistado. Meio está autorizado posição pelo para interceptar a chegada a bordo. Pelo na proa, obrigado. O 9916 em condição indicada? 270. Canal 6225 em condição indicada? Está com 260. Gente, informo que irá seguir tráfego à sua frente, posição... Uma para 12 horas, mesmo rumo, o Boeing 738, passando nível 1 no 40 em descida. Está a 2, 4 milhas à sua frente. Sim, entrar com o Lucy Gas, com a Chanel 6225. Obrigado. Rio 5973, solo ao 14, próximo à direita no 21 no decimal 9. 29, obrigado. Salvador, Rio 5973, bom dia. Rio 5973, autorizado Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, 3, atento. 5973. Confirmando, é 103 a bordo? 103. 113 a bordo. Autorizado táxi Índia, ponto espera, turno 8, decimal 95. O ajuste no 0119, 1961. Táxi Índia, ponto espera, 1895 e 0119, no ajuste. Muito obrigado, bom dia. chegou 961 no ponto Estrada 10, pronto. Uno 961 autorizado a alinhar e decolar, costuma 0, vento 160 graus 08 nós, ajuste altímetro no 0 no 9. Ali, decola na 10, 29 nós, voo 1961. 9916 após a posição pelo desta para 2000 pés. Ajuste 10019, está autorizado o procedimento ILS X-Ray pistão 10, reporte estabilizado. Pois pelo 2019, autorizado ILS, 9916. Xenia 6225, voo apelo da presente. Da presente, voo apelo, Xenia 6225. Decolado aos 20, controle no 20, decimal 80. 20, 80, com 968. Controle ligou no 968. 961. 1961, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Da EL 360, 961. Estabilizou 9996. O 9916, complete a sinal e chame torre 1895. 295. Chame a 6225, desça para 4000 pés, ajuste 1099, após a posição pelo, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 4.019, após pelo 2.000, reporta estabilizado, Xenia 6225. Bom dia, Gol 9996, baixou e travou. Gol 9996, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus 07 nós, o ajuste altímetro no 0 no 9. Autorizado pouso 1019, 9996. Paulo Salvador, é o Zan, Papa Romeu, Mike Bravo Fox. Prossiga. Mike Bravo Fox na posição 4, bate o 1, pede autorização, giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com o infra-aero. Bravo Fox, sim, giro de motor, chame no término. Bravo Fox, chama lá no término. Gol 1961, voo estagiário presente. Estagiário, 961, obrigado. Nove nove no meia, solo aos 27, chame solo no 219. 219. Solo, gol 99 no meia, livrou. Gol 99 no meia, tá autorizado, Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette 10. Xané 6255 é a torre? É, bom dia, o Xané 6255. 6225. O Xané 6225. Autorizado pouso pistão na 0, vento 1960 graus 05 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 9. Autorizado pouso, o Xané 6225, obrigado. 251-3395, ouro 961, obrigado, bom dia. Azul 4040, com fins de minutoscópia. Bora, Elefa. Agora, Elefa. Azul 4040, pronto? Yeah. Azul 4040, confio autorizado, 360, Upper Zulu 21, decola pistão 0, primeira curva direita, Arbor, Elefa, controle Salvador 208, transponder 5130. Autorizado com 360, Upper Zulu 21, decola da 10, Arbor, Elefa, 308, Salvador, um bom dia. Chame a 6225, Librona, se escuta. Chame a 225, taxa autorizada, taxa Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, chame a 6225. Sul 4040, solo. Acabei de receber uma CHG aqui, o transponder agora foi modificado para 5077 e o nível para 340. Copiou o transponder? Ciente. Salvador, Altan, Mike e Bravo Fox encerrado o cheque na 4, virado, bom dia. Ciente, bom dia. Salvador, bom dia, Central 9972. Passando 250 para 1950, Central 9972, adicione identificação. Vou inaproveitar, desça para o nível 050, ajuste 1019 para a chegada à Mare. Desce com 1019, aguarda a Mare. Aproveite o TAP, 09972. Autorizado da presente, aproveite o TAP. Aproveite o TAP, 050-1019. Autorizado Bruno, Federal 9972. Direção para 2.000 pés, ajuste no 019, aguarde autorização para ILS. 2.019, aguardando, obrigado.